A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, fogo! A cabeça do Ned. Olá a todos. Manuel Isto aconteceu? Reis. Isto sim. Passou-se? Sim. Eu sou a Marta. Sim, é a Marta Gomes da Silva. Olá! E o fogo. Acabamos o episódio com fogo. Porque este episódio chama-se... Fogo Fire e Sangue. And Blood. Sim. Que é o moto de que casa? Targaryen. Foi um episódio muito importante para os Targaryen, de facto. Mas antes disso, porque essa é a cena final do episódio. Sim. E merece ser a cena final do episódio. Sim. Por todas as implicações que vai ter no futuro para a série e para as vendas de merchandising da série, vamos falar de outros assuntos e vamos ao rescaldo da morte do Ned Stark. A Sansa a desmaiar, a ser exposta à cabeça do pai num pau. Sim, portanto, a cena em que temos a cabeça do Bush também, não é? É nesta, acho que é nesta. Sim, aqueles ovinhos, aqueles easter eggs escondidos, não é? Portanto, a Sansa, começa o tormento da Sansa. Sim. Eu diria que, pronto, a Sansa está fodida. E não da maneira boa, né? Sim. Portanto, pá, Sansa, aguenta-te firme, miúda. A Arya está com o Yoren, não é? Que é um irmão da Patrulha da Noite. Supostamente é aquela pessoa que está encarregada de recolher novos recrutas. Funny fact, quem é que é um dos novos recrutas? Epá, é um puto chamado Otpai, que é um puto gordo e irritante, que, pá, não gosto dele. E quem é o outro recruta, Manel? Então, é o Lomi Greenhands, que me parece um gajo que rouba coisas. Ok, e não há mais ninguém, Manel? Com um helmet, um capacete assim um bocadinho especial? Epá, não estou a ver. Não te lembras daquilo? Não estou a ver ninguém especial, assim. Sim, um bocado bastardinho também, não? Não cabelo sei, preto? Não. É o Gendry, Manel! Ah, Gendry. Pois é, pois é. Lembram-se do Gendry? Sim. O Gendry, aquele o rapaz foi lá ver. Misterioso. Sim, que o John Arryn também foi ver. Sim, não é? Antes de morrer. Antes de morrer. Porque... E o Ned também o foi ver antes de morrer. Oh, Gendry, estás a matar pessoal. Sim. O Gendry. O Gendry é recolhido para a Patrulha da Noite. O Gendry... Desculpem, é uma tosse que se me dá. É uma tosse, Manel. Precisas de ajuda? Não, estou bem, obrigado. Tá. Sim, pá, oh, Manel, vê lá. Pá, não te quero mal. Supostamente, não é? Exato. Supostamente é. Supostamente. Ai, estou com vontade de espirrar. Sim. É? Ok. Pronto. Portanto, é uma companhia interessante para ir para a Patrulha da Noite, sim. Não é? Sim. Uma filha de um grande lorde, um bastardo. É o segundo na muralha. Dois putos chatos. É o segundo bastardo na muralha, se formos ver bem a coisa, se lá chegar, sim. O caminho ainda é longo. Depende, já falámos sobre isso. O caminho em Westeros. O tempo em Westeros. Sim. O tempo e o espaço em Westeros é muito relativo. Nota-se que o George Martin escreveu para ficção científica também. Sim. E não é só em King's Landing que está a notícia da morte do Eddard. Não, Winterfell, já se espalhou por todo o reino. Em Winterfell chega a notícia também. Sim. Mas aqui é curioso. Temos um momento fofinho entre o Robb e uma árvore. Winterfell, sim. Isso é nas Riverlands. Sim. Não, em Winterfell, sim. Winterfell. Temos aqui duas situações idênticas, mas com algumas implicações. Que é, portanto, nós já percebemos que o Bran tem uns sonhos um bocado marados. Com um corvo, com três olhos e tal cenas, né? Quando o pai cai nesta situação de angústia e é aprisionado, antes dele morrer, nos livros, o Bran tem um sonho com o pai, em que o pai morre. Sim. Antes dele morrer, ok? Isto é importante. Nos livros. Na série, o Bran sonha com isso. Aliás, desculpem, é ao contrário. Nos livros, ele sonha com o pai já morto, mas antes da notícia chegar. Sim. Na série, eles decidiram tornar a coisa muito mais profética e pôr o Bran a ter esse sonho antes do pai morrer. Sim. Ok? O pai morreu, certo? Sim. Off with his head. O Bran volta a sonhar, mas desta vez o Bran sonha que o pai está nas criptas do Winterfell, que são um sítio bastante místico, com muito da simbologia, whatever. O Bran tem esse sonho. Quando acorda, pede à Osha para ir com ele lá abaixo. A Osha é a selvagem, ok? Sim. É Tonks também, já agora. Wrong franchising, desculpa, Manel. Ele volta a sonhar, pede à Osha para ir com ele lá abaixo para tirar as temas, não é? E a Osha a dizer-lhe, ah, Little Master, não foi nada, está tudo bem, não sei o quê. Chegam lá abaixo, o pai não está na cripta, não é? Sim. Mas eles apanham ali um susto porque o Dire Wolf do Rickon salta da campa aberta para cima deles e depois vai-se embora, todo contente, não sei o quê. E a Osha pega no Bran e diz-lhe, vês, pequeno amo, estava tudo bem, foi só um sonho, é uma coincidência, não sei o quê. Mas... chegam lá acima e o Maester Lupin está com um pergaminho na mão. Calma. Mas o Rickon também diz que teve o mesmo sonho. Ah, que viu o pai. Sim. Que viu o pai, exato. É. Ai, Rickon, já me esqueci de ti. Exato. Não há problema, ninguém se lembra do Rickon. Não se sintam mal se não se lembrarem dele. Ninguém se lembra. É sempre a direito. E o... O Maester Lupin tem a carta, pronto, olha, está morto. Eu ia chamar-lhe Maester Lupin. Isto é muito bom. Lupin? Sim. Eu sei. Também não ouviste? Wrong franchise. Não ouviste? Eu conheço. A primeira vez. Não ouviste, eu dizendo? Ouvi, mas não me lembrei de corrigir. Ok. Sim. É o Lupin. Sim. Portanto, o Maester Lupin tem o pergaminho na mão com a notícia da morte do pai. E se calhar é nesse momento... Passamos para as Riverlands. Nesse momento em que temos a Catelyn a entrar e o Robert a ter o tal momento ternurente com uma árvore. Mas, portanto... Que não é ternurente porque está a atacá-la. Pronto, porque chegou também a notícia, não é? A notícia da morte do Eddard Stark. E é aqui que a história do Rob sofre um ponto de viragem. Sim. Aqui, sim. Estávamos a dizer em off. Sim. Aqui começa a guerra. Com quem é que ele guerra. Vai cooperar? Vai ser com o Stannis, que para todos os efeitos é o verdadeiro... Ele não vai propriamente cooperar com ninguém, não é? Lá está. Mas já agora, concordas aqui que neste momento da série o Stannis é o verdadeiro herdeiro do trono? Sim, o Stannis é quem tem a pretensão mais forte. Sim. Pronto. Porque a Daenerys está do outro lado do mundo. Uhum. Na minha opinião, vamos ser francos. Neste momento, com a rebelião do Robert, com a mudança de famílias, eu aí considero que é o Stannis. Mas mesmo a assim. Questão é: a família foi assassinada, percebes? Uhum. Não foi só uma abdicação. A família sim. não abdicou, a família foi assassinada. Foi forçada a sair dali, sim. Eles não saíram, eles morreram. Sim. Percebes? É que ainda é mais grave, não foi o forçar e não houve uma abdicação, eles foram assassinados. Foram forçados a deixar de existir. Exatamente. Pronto, obrigaram-nos a dizer, olha, tu também não respira, acabou. Pronto. Portanto, eu acho que mesmo assim, se quiseres, pronto, as duas pretensões mais fortes são a do Stannis e sim. a da Daenerys. Pronto. Mas como a Daenerys não está ali, é um bocadinho irrelevante para a coisa. Portanto, o Robb, naquele momento, o que se passa é os Umber, que são uma família do Norte também extremamente orgulhosa, e a quem não caiu bem a rebelião do Robert. Sim. Porque... aliás, não caiu bem, não foi a rebelião do Robert, foi a vinda dos Targaryen que assumiram o poder em Westeros depois da queda de Valyria, porque antes dessa altura o Norte tinha o seu próprio rei, ok? E o Umber então diz, porque é que nós nos havemos de subjugar à vontade de um rei do Sul quando podemos ter o nosso como era antigamente? Sim. E é aqui que é gritada uma das frases mais famosas da série também. The King in the North. The King in the North. The King in the North. Não te esqueças de pôr a batata quente na boca. Sim. The King in the North. Pois é, porque eles têm sempre esse sotaque terrível. Têm sempre uma batata quente na boca. Jon Snow. I'm Jon Snow. I'm Jon Snow and I'm sulking. Sim. Olha, hey, o Jon Snow. Está aqui assim. Portanto... A série, temos aqui no estúdio um Jon Snow. Temos sim. um Jon Snowzinho. Sim. Portanto, é aqui que o Robb aceita. O Robb aceita que o sim. destino dele a partir de agora é ser o Rei do Norte. Sim. Pronto. Portanto, é o ponto de viragem da personagem. Eu antes dizia que ele estava só a defender a família e a querer recuperar as irmãs e o pai. Aqui já não é assim, porque os vassalos gritam e clamam pelo Rei do Norte e ele aceita. Uhum. Ele aceita isso e vê-se... E acho que é aqui também que se vê na cara da Catelyn um olhar de orgulho muito grande, não é? Em que ela fica contente pelo filho e tu nesse momento voltas a gritar não, errado, porquê, Catelyn? Pronto. Bem, vamos aos Lannister que estão têm, pronto, agora são reis, não é? Os Lannister são reis, quer dizer, a Cersei é rainha, a Cersei continua a ser rainha. A Cersei é regente. Come on, bitch. Eu sei. Oficialmente é regente, porque o Joffrey Baratheon, entre aspas... Oficialmente o Varys também tem colhões. Oficialmente tem. tem um grande par de corrones para andar a fazer o que anda a fazer, não é? Não, isso é na prática. Na prática tem um grande par, sim. Não precisa de os ter para, de facto, os ter. Exato. O Joffrey é rei e mostra logo os seus... As suas garras, a dizer a um tipo, queres ter a tua língua ou as tuas mãos. Exato. Porquê? Porque o cantor que veio da estalagem onde estava o Bronn e onde o Tyrion foi... Estamos a ser demasiado nerds neste aspecto, sim. Canta sobre... Uhum. O veado que morreu, uhum. E como a leoa, uhum. O capou, sim. E já tem outro leão na cama. Ou sim. Sempre teve outro leão na cama, não é? Tipo, sim. Isto cai bué da mal. Isto no fundo é uma letra a cantar o incesto dos Lannisters. Né? Sim, basicamente eu começo a achar que esse segredo... Não é um segredo. Não só não é um segredo, como... Lá está, isso ainda torna o Ned Stark ainda mais estúpido. Que é daqueles segredos que toda a gente sabe. Mas ninguém fala. Sim. Claro. Daquelas coisas de... Não, eu sei disso. Eu sei, mas... De género... Quando uma celebridade assume que é gay, uma... Sim. Sim. Sim, é a junção das palavras. Tá, sim, sim, é uma piada muito, muito fácil. Uhum. A sociedade diz... Ok, continuando, como eu estava a dizer, exato. Em relação ao PIB... Não, ou então dizem, no shit, Sherlock. Sim. O que torna o Ned Stark, a descoberta do Ned Stark, ainda mais do género... Yeah, pois, tipo, epá, E mais do que isso, quer dizer, o Littlefinger e o Varys foram deixando migalhas, não é? Sim, portanto, claro. Toda a gente sabia. Até o povo. Claro. Até o povo. Até um cantor de uma estalagem que sim. Fica longe QB, sabe, né? A Cersei está a dormir com o primo. A Cersei está a pinar o Lancel. Porque não lhe chegava a dormir com o irmão. A Cersei deve ter uma cena por cabelos compridos lisos. Porque o Jaime também tem o cabelo comprido liso. E o Lancel também tem, com aquele puxinho panisgas. Sim. Desculpem. Mas a Cersei gosta de Lannisters. Sim. Até podemos dizer assim. A Cersei gosta de família, da família. É, a gosta Cersei muito. É muito dada à família. É muito dada à família. E temos uma cena gira, o Pycelle afinal não é assim tão pio. Tão pio, não é? O Pycelle é um homem. Sim. Gosta de pinar. Não é? Não é isso? Não é de... Não está assim tão mal das costas. I'm confused. O que é que se passa com o Pycelle? Ele gosta de pinar. Sim. Mas depois ele não está assim tão velhote. Claro. Pronto. É, está ali cheio de vigor. Não é? Mas depois volta, antes de sair do quarto... Sim, sim, sim. Volta a ser o velhote sim. Frágil. Claro. Todos estamos a fazer jogo nesta terra. Eu vou dizer aqui que o MVP deste episódio neste local... Uhum. É o Pycelle. Não, é o Sandor. É o Sandor Clegane. Sim. Que mostra aqui alguma... Um traço de humanidade. Sim, que não mostrou até agora. Ou QB. Raramente mostrou. QB. Mas aqui é começa abertamente. O que começa a ser de alguma forma um protetor dentro daquilo que consegue sim. Proteger. Sim. Quando dá o pano, o à lenço Sansa. À Sansa. Sim, mas assim com Joffrey uma expressão bater. De nojo também. Depois do Joffrey lhe bater, curiosamente. Pois, lhe bater bem, não, mandar o Merry bater porque o rei não bate na mulher. Exato. Então? Não, ele não pode ficar marcado. Sim. Ela pode. Sim. Aliás, bem. Puto estúpido. Digam lá a verdade. Vocês estão a gostar muito do Joffrey. Entretanto, falta falar da única coisa que ainda não falámos. E que realmente é... Há ovos no forno, não é? É importante. Há ovos no forno. O Khal Drogo morre porque morre ficou... a Dany matou. Sim. Porquê? O que é que se passou aqui? Lembram-se nós termos dito que ela entrou em trabalho de parto e foi para o único sítio onde não podia entrar? Pronto. O que é que aconteceu? O filho dela nasceu morto. Sim. Ok? O Khal Drogo não voltou assim tão... Não voltou tão bem do sacrifício. Ele está vivo. Ele de facto está vivo. Mas vegetal, não está cá. Vegetal, mas está vivo. É. Portanto, a Dany percebeu ali que não era bem isto que ela queria. Sim. Portanto, ela mata o Khal Drogo. Sim. Acaba o serviço, não é? Sim. Não tem filho, não tem Khal, à boa tradição. Porque do... de que é que vale um caldo quando. De que é que vale um reino quando o rei não consegue gerir, não é? Exato. E ela manda construir uma pira para queimar o Khal Drogo. E para executar a bruxa. Para executar a bruxa. E por algum motivo mete lá os ovos. Sim. Por algum motivo. E decide meter-se a ela também. Sim. E nós pensamos, pronto, ela mata-se com o marido, morre aqui um segmento da história. E temos o Ser Jorah a dizer na sua voz mais Obi-Wan possível, vais morrer queimada, se fores para aí. E ela diz, dá vontade de gritar, no shit, Sherlock, again, né? Sim, e ela diz, não. Ou dá a entender que não. E tu nesse momento gritas, bitch, you're dumb. E depois... A verdade é que no dia seguinte há... Temos uma tentativa de cena épica. Eu estou uma cínica com esta série. Estou boa e cínica. Temos uma cena minimamente épica. Razoavelmente épica. It's cute. Para a primeira temporada é épica. Sim. Ok? Nós já vimos mais, mas para... E há coisas muito mais épicas do que isto, acreditem. Mas para a primeira cena isto é um final... Sim, é um final épico. Giro. Temos uma Daenerys nua. Sim. Com cabelo, por algum motivo. Com os restos da fogueira. Com os restos da fogueira. Viva. Portanto, ela está em colme. Sim. E com três dragõezinhos. Sim. Pronto, porque por algum motivo ela sabia que tinha que meter os ovos no fogo. E que os ovos não eram só pedras. E tinha que os chocar. Pronto. Sim. E acaba assim a primeira temporada. Sim. Por isso, agora tem duas opções. Ou saem da caverna onde estiveram a ver os episódios todos seguidos e vão comer qualquer coisa. Ou então continuam na caverna para a segunda temporada. O que é certo é que nós vamos estar lá para falar dela, não é? Yep. Pronto. Se estão a ouvir isto e acham que eu já vi tudo, não quero estar a ouvir isto como sem falar de spoilers, temos uma boa notícia, porque se estiverem a acompanhar isto diariamente, em que estamos a lançar um episódio destes, a promover um episódio destes por dia. Hoje, acho que é hoje. Foi ontem. Saiu um episódio em que falamos da temporada 1 com spoilers para quem já viu toda a série. E é da temporada 1. Ontem, dia 1 de março. E todas as sextas, até à estreia da última temporada, vamos estar aqui a falar de Game of Thrones. Yes! Vai ser giro. Com spoilers, com conhecimento de causa. Uh-huh. E vamos insultar personagens. Mais. Sim. Ainda. Do que já insultámos. Exato. Porque já sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Uhum. Pronto. Se quiserem continuar, vamos continuar a ter a segunda temporada sem spoilers e podem começar a vê-la já a seguir ou vão comer qualquer coisa e depois disso ou vão descansar, não sei. Vocês é que gerem o vosso tempo. Uma cena qualquer, mas voltem, está bem? Voltem porque vamos estar aqui a comentar a segunda temporada e a terceira e a quarta de forma o mais entusiasmada possível. Ou não? Vamos ver. Há coisas muito boas que vêm a seguir. Está bem. O que eu vos posso dizer é insistam com a série, porque vai valer a pena. Nem que seja para dizer mal, malta. Sim, nem que seja para dizer mal, porque hate watching não é mau. Hate watching dá audiências na mesma. Sim. Bem, nós voltamos para a segunda temporada. Até já.